That'll be a cinch. Cinch. T98, após o bang da companhia, está autorizado ingressar táxi Juliette para o gate 111, gate 11. Após o bang da companhia, ingressa Juliette, box 11, igual 398. No Veta 17, caçador 0B. Filmativo, número 2 para pouso, aguarde para girar a base, tem o Oscar Papagolfo que está na final de 3 milhas e meia da 17. 6.000 para 5.000, 3455. Central 3455, continue descida para 3.000 pés, quem negar no 0 ou no 5. Após pelo autorizado RNAV, após Terra Vivo 367, autorizado Terra Vivo 366 para 3455. Gente, voa 366 após 367, descendo para 3.000, tá 3455. 3455, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo agora. Visual com o tráfego, caçador 06. Que pode girar logo atrás do tráfego e reporte na final. 067. Pagou ficar visual com o caçador. Matheus, está na perna do vento pela direita como número 2. Positivo, está 600 pés agora, né? Ah, sim, Matheus. Confere aqui no que é. Que de tudo é? Essa chique aqui. Estabilizou? Estabilizou, 3152. Reduza para a aproximação, complete na LS o Glide, torre 1 no 8, decimal 3, está 3152. 183, está 3152. 06. 06. 15, reposta estabilizada, terra Vitor 366. Gente, reposta agora para 2500, 3455. 152, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3152. Apagou o filho solo aos 58, tá vindo de onde lá? De onde lá? Procedência agora? Falou, ok, boa noite, Irã, até mais. Decolado. 885 decolou aos 59, controle 19 decimal 8. 19885. Controle o gol no 885. Decolado, comando direito. Gol no 885, contato radar na decolagem, suba nível 360, saída da EL. 360 da EL. Eu falo, lembra da Oscar, o caçador 06. Quem 06? seu solo, considere aos 00 e táxi livre ou estacionar presença livre. Grato, boa noite. Pisto 3152, livre pouso, pisto 10, vento 170 graus, 8 nós. Autorizado pouso, até 3152. Vitor 366, Otávio 455. Gente, autorizado Serra Vivo 372, reduza para aproximação. Chame Toyono no 8 decimal 3, então 3455. 283, boa. Para 1, 2, 3, decimal 2, secundário 2001. Salvador, boa noite, Altan 3455. RNAV da 10, baixou e checou. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 3455. 3152, solo 00, 23, correção 02, 2302, direito, 219 solo. Direito, 219. Boa noite, Altan 3152. Boa noite, TAM 3152, táxi livre via Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette 07. No 885, chame Centro Recife, ano 288, alternio 3325. Ou no 885, recebeu o controle? Não, negativo. Ou no 885, chame Centro Recife, ano 288, alternio 3325. Ok, 288-3325. Chamaremos. Um bom serviço. Obrigada, bom serviço. E a primária é 1288. 288. Chama nela. Azul 4071 no pronto cópia. Yeah. Azul 4071, está autorizado para Campinas, senhor voo 3620, via Upper Whisky 58, decola da pista 10 com curva direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5507 e a frequência do controle 119.80. Ok, autorizado 360, Campinas, Aperuís 58, decola da 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza, 5507 no transponder, 119.8 é o controle, o azul 4071. Azul 4071, no cotejamento correto, ajuste 10115, reporte pronto, pushback, acionamento no gate 09 e escuta informação a ti, Charlie. Vai ciente da Charlie, o azul 4071. Solo 04, direito 1295. 6310, ciente, confirma nível para Recife. 350. Ciente, aguarde cópia. Guardando cópia, 6310. Salvador, boa noite, tá 3455, levando a sua escuta. Boa noite, tá 3455, prossiga táxi via Alfa, pós Juliette, para o gate 0662. Alfa e Juliette para o 612, é 3455. Pronto, cópia. Pronto, cópia 6310. Xener 6310, está autorizado para Recife, Niro voo 350, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5512 e a frequência do controle 119.80. 6310, aprovado Recife, nível voo 350, via Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder 5512, controle 1198. Correto, Oxenai 6310, chame pronto, pushback, acionamento no 01, o ajuste é 10015. Chamará pronto no 01, 1015, ajuste no 6310. Solo Salvador, Oceaneiro 63110, no 01 para o pushback acionamento. Oceaneiro 63110, no 01, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, chama na táxi 63110. Solo Salvador, boa noite. Webjet 6727, Vicente da Charlie, autorização com vídeo. 6727, boa noite. Copia o número de voo 340. Gente, Webjet 6727 está autorizado para confins. Número de voo 340 via Upper Whiskey 58. Decola da pistão no zero, com curva à direita após a decolagem na saída Gole. Transição Gonza, transponder 5515 e a frequência do controle 1119.80. 727 autorizado com fins nível 340 via Upper Whiskey 58. Decola da 1-0 com curva direita na Gole Gonza. Controle 119-8, transponde 5515, Webjet 6727. Webjet 6727, cotejamento correto, ajuste 1-0-1-5, chame pronto, pushback acionamento. Solo Salvador, azul 4071 para o pushback acionamento no 9. Gate 09, azul 4071, está autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Chamará para o táxi o 4071. 62, autorização Natal. 3662, copia o 370 para Natal. Prossiga. Está autorizado para Natal, número voo 370, via Upper Zulu 10, decola da pista 10 com curva esquerda após a decolagem na saída Puka, transição Zipar, transponder 5516 e a frequência do controle 119.80. Esquerda Puka Zipar 5562. Está 3662, ajuste 10 no 5, chame pronto, pushback, acionamento 02. Táxi azul 4071 com 84 a bordo, autonomia de 5 horas, alternando com fim. Azul 4071, táxi via pátio principal após Juliette, Alfa e Charlie, ponto de espera na Charlie, vai chamar torre 18, decimal 30, ajuste 10 no 5, então movão, boa noite. Ciente, pátio principal, Juliette, Alfa, Charlie, na Charlie, chamar torre 183, azul 4071. M62 irá aguardar, mantém a posição, será o número 2 no setor. Para o táxi Oceanaero 6310, 85 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, está na Aracaju. É 310, só repita apenas a autonomia. 3 horas e 50 minutos. Gente, Oceanaero 6310, vai prosseguir o táxi via Índia como número 2 no ponto de espera da 10. Via Índia, Alfa e Charlie. Ponto de espera da 10, vai chamar a torre 18, decimal 3. Ajuste 10, 15. Então, bom voo, boa noite, Oceanaero 6310. Na Índia, como número 2, Alfa, Charlie, ponto de espera, torre 1830. 6310 do Oceanaero, boa noite. Não, para o 3662? Firmo, está 3662. Apenas a liberação retaguarda do Fokker 100 da Oceané. Está autorizado o pushback, acionamento, chame táxi. Após o Oceané, livre, foi, chama táxi, 3662. Torre Salvador, o azul 4071, no ponto de espera pronto. 4071, alinhar e decolar, vento 180 graus, 109. Vai alinhar e decolar o azul 4071. Torres de Salvador, boa noite, Oceanair 63, 10, ponto espera da 10, pronto. Autorizado, né, manter o Oceanair 63, 10? Autorizado, né, manter o 10, 63, 10. Né, 727, mantém a posição aguardando, será o número 2 no setor. Estimativo, com o número 2 aguardando, 677. Decola os 2-1 no controle 19 decimal 8. 19-8, azul 4071, boa noite. Zero, zero, quando pronto, livre decolar, vento 180 graus, 10 anos. Ao alinhar, livre decolagem 1063, 10. Contato radar, Subal 360. Para o 360 na Gole Gonza, azul 4071. Confirme se ciente da informação, Charles. Afirmativo, ciente da Charles, 360, confins. 360, confins, aguarde cópia, está 3455. Guarda. Zero, decola os 2-2, controle 19 decimal 8. Controle 19-8, 6310, ponto mais. Cita 3662, tá com 153 a bordo, 3 e 10, Fortaleza. Boa noite, Oceanário 63, 10, 2000 pés, perfil da saída, Puca, transição na Caju. 6310, contato, sobe a 350. Liga a extensão 350, 6310. 27, após a liberação retaguarda do Airbus da TAM, está autorizado o pushback, somente chame táxi.